fascinating. Engage. Está começando Sessão 31. Intercom. Space. The final frontier. These are the continuing voyages of the starship Enterprise. Her ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando aqui mais um podcast. E quem está comigo hoje aqui é o Ricardo. E aí, Ricardo? Opa, beleza, Valdomiro? Beleza, pessoal? Quem está comigo hoje aqui novamente também é o Gil. E aí, Gilzão? Fala aí, meu. Opa, tamo aí. Legal, cara, legal você aí de novo. Na tristeza, mas tamo aí. Ah, né? Infelizmente, né, cara? Infelizmente. Bom, e quem tá aqui com a gente mais uma vez também é o Naelton, o nosso astrônomo de plantão aí, né? Paz e prosperes. Bom, e quem tá aqui com a gente também é um novo participante, que é o Antônio, né? O Antônio, que faz um tempo já que eu queria trazer pra gravar com a gente. E aí, Antônio, beleza, cara? Tudo ok? Tudo bem, cara. E você? Boa noite pra todo mundo aí. Beleza? Tamo aí. Pessoal, então o podcast de hoje tem como tema, a gente vai falar sobre, enfim, por conta do falecimento do Leonard Nimoy, né, do grande Leonard Nimoy, a gente vai meio que prestar um tributo a ele, né, nesse podcast meio emergencial, digamos assim, né, e enfim, não teria como a gente aqui do Sessão 31 não parar pra lembrar sobre a vida, a obra, a carreira do Leonard Nimoy, falar do nosso querido e inesquecível Sr. Spock, né, então o tema hoje é esse aqui e, enfim, pessoal, vamos nessa. Bom, galera, então o falecimento do Nimoy ocorreu no dia 27 de fevereiro, né? Já faz alguns dias aí da data da gravação desse podcast. Enfim, eu tava em casa editando o podcast anterior, o Sessão 31 anterior, sobre o episódio da Voyager lá e tal. Tava lá tranquilo e aí o Ricardo me chama no Facebook, ele me deixa uma mensagem lá me dando a notícia, né? Na hora eu até achei, a gente nunca acredita, né, cara? É engraçado como é uma coisa meio surreal, assim, né? Você lembra, né, Ricardo, do dia lá? Mandei mensagem no celular, foi pelo Messenger do Face, né? O pior é que foi muito estranho o negócio de eu saber da morte, né? Porque eu tava viajando. Aí eu vi uma mensagem na caixa de voz, né? Eu falei assim, ué, que porra, né? A minha mãe falou assim, o Spock morreu. Aí eu falei, ué, assim, minha mãe tá ficando doida, né? Por quê? Tinha duas coisas. Eu tinha falado um tempo antes com uma amiga no WhatsApp e ela falou, ah, o Nimoy saiu da UTI, né? Pelo menos espero que ele não dê um susto desse de novo na gente daqui muito tempo, né? Beleza, aí eu deletei o estado de saúde do Nimoy. E anos atrás eu tinha um cachorro chamado Spock que morreu. E em casa eu tô com uma cachorrinha já meio idosa, né? Que não tá muito bem. Então eu achei que minha mãe tinha pirado, trocado o nome dos cachorros e tinha me falado que morreu o cachorro errado, né? Olha só. Voltei, liguei pra casa, né? Falei assim, o Spock já morreu faz uns 5 anos, né? Não, o Spock morreu foi do cinema, mas do filme, da série, de jornal. Falei assim, caraca, o homem morreu, aí que caiu a ficha, velho. Depois eu mandei mensagem pra você. Nossa, cara, putz, então, é engraçado, né? Uma coisa interessante é que a gente já conhece, há tanto tempo que parece que acompanha a gente, né, que faz parte da nossa vida, a gente nunca vê, assim, o fim, né, então é um choque, né, cara, porque... Eu postei alguma coisa no Facebook exatamente falando isso, né, eu comecei a escrever, tipo, que eu tinha ouvido a notícia no rádio do carro e que eu tinha chorado, e chorei mesmo, a emoção foi muito grande mesmo, e eu escrevi, é como se alguém muito próximo da gente tivesse partido, nos deixado. E em seguida eu pus uma vírgula e falei, não é como. Alguém muito próximo da gente mesmo partiu, porque é muito próximo porque desde criança, cara, o cara me acompanha, eu acompanho a vida dele, entendeu? Eu acompanho as participações dele nos seriados, enfim. Então é alguém muito próximo mesmo. Antônio, desculpa te interromper, mas é importante falar, quando você fala desde criança, uma coisa interessante é que no seu caso, né, E você acompanhava desde o final da década de 60, você realmente é daquela geração, né? Sou. Eu tava conversando com o Naelton exatamente sobre isso. Eu cheguei a pegar na TV Tupi em preto e branco, né, no final da década de 60. Eu tinha 10, 12 anos, na verdade, e eu cheguei a ver em preto e branco. Depois, obviamente, vi as reprises que tiveram depois com colorido, enfim, mas eu cheguei a pegar em preto e branco na Tupi mesmo, em São Paulo aqui. É, eu também. Isso é muito legal, cara. Eu até invejo, assim, porque você faz parte, assim, dos primeiros fãs de Star Trek mesmo, assim, né? Eu não sei se o Naelton também é da mesma geração, mas eu acho muito legal isso, cara. Vocês estavam lá no início. A diferença da idade é pequena, 7 anos. Eu lembro também de ter visto preto e branco. Eu tava falando com ele aqui que as minhas primeiras memórias que eu tenho mais antigas são de televisão, era a coisa mais importante pra mim, era a televisão, né? Quando eu lembro claramente o dia que a televisão chegou em casa, era a primeira da rua, a válvula, né? Então passava, não tinha horário, não tinha programa o dia todo, era só um período, né, do dia que tinha programação. E na mesma época do lançamento do Star Trek, foi o pouso do homem na lua. Eu lembro, eu estava contando aqui que eu vi o pouso do homem na lua sozinho em casa, porque meus pais e minha avó não acreditavam que eu não fui para a lua. Né? Espero que eles não ouçam e fiquem chateados de eu denunciar isso abertamente assim. E as coisas coincidiram, né? Eram três fatos ligados à ciência espacial, ao espaço, que aconteceram na mesma época. Eram Star Trek, o homem pousando na Lua e 2001, Odisseia no Espaço. Curiosamente, acho que minha ligação com o Spock é tão profunda que quando ele morreu, as pessoas esperavam que eu tivesse uma reação emocional que eu não tive. Tá, mas sério? Acho que de repente até pra respeitar o Spock, né, cara? Porque ele não ia gostar de uma reação emocional, provavelmente. As pessoas, minha esposa, minha filha, chegavam, pô, pai, você tá triste? Eu falei, não, é assim, não, foi uma grande perda de um ator e tal, mas o personagem continua aí. É um personagem imortal. Ou seja, a participação do ator, né? Tem duas coisas, né? O ator e o personagem, mas o ator se consumiu tanto nesse personagem, né? E ele deixou uma bagagem que vai continuar aí, né? Então tem os outros atores de jornada que já faleceram, né? O que fazia o McCoy, o que fazia o Scott, né? Inclusive alguém já publicou, inclusive, no Face, uma foto, né? Em que eles vão apagando os atores, né? Uhum. Eu comecei a me tocar, caramba, realmente, esse já foi, aquele já foi... Mas isso os atores principais, porque diversos outros atores, claro, da série clássica, né, a gente já sabe que também já partiram, né, já morreram. Sim, então... sim. Mas voltando ao Spock em si, o Spock para mim sempre foi o personagem de maior destaque no Star Trek, na série original. Ele encontra o seu contraponto, na minha visão, no Data, né, na nova geração. Sim. É o mistério, né? É aquilo que é diferente e que a gente quer saber mais e etc. Então a curiosidade sempre cai em cima do Spock na série clássica, né? Na verdade o Spock ele inaugura, né, na franquia, ele inaugura essa coisa de você ter aquele alienígena, ou no caso um androide, que nem o Data, né? Que é aquela coisa do personagem que está se descobrindo sempre, ele está ali como meio que um espelho para a humanidade, né? Ele... aquele tipo de personagem que ele explorando o seu interior e tentando se entender, ele está tentando entender a humanidade, na verdade, né? A gente vê isso, por exemplo, como se fosse uma maneira de explorar aspectos nossos, humanos, através dessa visão da ficção científica, né? E eles foram tão felizes, Ah, e não, eu só queria citar que, por exemplo, depois da série clássica, né? Então, quer dizer, em cada uma das séries a gente teve depois, né, por conta do Spock que inaugurou isso, esse tipo de personagem, né, que é um alienígena, ou no caso, sei lá, a gente tem o Doutor Holográfico na Voyager, a gente tem o Odo na Deep Space Nine, a gente tem a própria T'Pol na Enterprise, enfim, os alienígenas que a gente gosta bastante, porque eles são estranhos, eles não se conhecem direito, eles querem se aceitar, é aquela coisa que o Leonard Nimoy, vamos dizer assim, que criou junto com os roteiristas, claro, mas ele trouxe isso, levou isso a um novo patamar, né, cara? Que a dedicação dele no personagem fez com que esse legado perdurasse, e é como você falou, né, de ser uma coisa imortal, assim. Foi muito bem feito, o cara sempre se dedicou muito pra dar credibilidade ao personagem e uma seriedade, qualidade artística de atuação. Então é, realmente é, o Leonard Nimoy ele tem vários méritos, né, cara? Eu queria pegar um pouquinho esse gancho do Data e do Spock, que eu acho que o Data é um anti-Spock, né? Enquanto o Spock não quer ser humano, o Data quer se tornar humano. É, tem até um diálogo entre eles, você lembra? Quando os dois se encontram lá na Unification. Unification, exatamente. É, o Spock fala, ó, você tem tudo o que eu sempre quis, simplesmente por design, né? Fala exatamente isso. E é interessante eles terem essa... Eles são meio que o inverso do outro, assim, né? Então... Pô, foi interessante você ter mencionado esse episódio. É, vamos falar sobre isso. A minha ideia era essa mesmo também, relembrar os maiores momentos, sei lá, em trazer, a gente relembrar episódios memoráveis com o Spock, onde ele era personagem central, ou que pelo menos tinha uma função muito bacana na trama, e, enfim, qualidade, sei lá, do próprio Nimoy de atuação, destaques do Spock, né? Na franquia, né? Porque a gente tem episódios como, por exemplo, esse duplo da nova geração, enfim, né? Então eu acho bem interessante. Mas antes de falar de episódios, o Valdomiro, deixa eu só destacar uma coisa que eu tava lendo outro dia. Eu acho que o Roddenberry, assim como todos os outros que criaram o personagem Spock, eles foram muito felizes. É, eu não sei, foi uma conjunção de felicidade, porque eles pensaram, segundo eu estava lendo, em fazer o Spock com pele avermelhada, ou ele sendo marciano, ou enfim. E desistiram dessas ideias para torná-lo um pouco mais humano, talvez um pouco por exigência dos próprios produtores. E acho que acabaram sendo felizes nisso, né? Eu acho que foi a comunidade religiosa, cara. Que vermelho com também, olho, né? Também teve pressão de tudo quanto é lado. Mas não é só isso não, sabe por quê também? O lance do vermelho, eu lembro que eu li isso num livro, é porque naquela época, nos anos 60, tinha muitas TVs em preto e branco. E o vermelho deixava ele muito escuro na tela de TV, né? Quando na imagem em preto e branco. Então esse foi um dos motivos também de não terem deixado ele nessa cor. Né, que inicialmente... E ele parecer satânico também, sendo vermelho, né? É, ele já parecia com as orelhas pontudas, já houve problema por causa das orelhas pontudas, por ele parecer. Então ser vermelho seria pior ainda. Mas eles foram felizes, como eu estava dizendo, fazendo com que ele fosse meio humano, e essa dubiedade acabou sendo super interessante, né? Essa vivência dele em querer controlar as emoções e ter um lado meio humano. Eles foram muito felizes, realmente. O personagem é espetacular, né? Ah, justamente. E a atuação do Nimoy é o mais impressionante. Assim, o lance dele saber encontrar um meio termo entre aquela coisa de ser estoico, mas ao mesmo tempo sempre parece que bem escondido tem emoções, só que ele soube equilibrar isso, de não mostrar, mas ao mesmo tempo deixar ali, sabe, pra você perceber que tem algo dentro dele, um conflito, né? Isso é bem legal. No... Agora, antes de continuar, eu tô esquecendo aqui, pô Gil, eu não te perguntei aí, não... enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre como, enfim, você ficou sabendo da notícia, primeira coisa que você pensou, enfim, como é que foi pra você no dia lá, cara? Pô, cara, eu vou falar, pessoas vão me crucificar, vão me achar uma pessoa fria, mas... E maldosa. Mais do que eu? Mais do que eu? Não, ouve essa, né? Sobe uma mensagem no meu grupo do WhatsApp do Mondcast, assim... Puta que pariu, o Leonardo Nimoy morreu. Eu respondi, caralho, o Valdomiro vai querer gravar um podcast. Aí depois eu parei pra pensar assim, puta, não acredito, cara, o Leonardo Nimoy morreu. Aí você para assim, cara. Aí você começa a pensar, sabe, pô, tá acabando, né, cara? Nossa, cara, personagem da minha série, uma das minhas séries favoritas, numa das minhas franquias favoritas, um dos melhores personagens, um dos que eu mais gosto, morreu, entendeu? Você sabe que uma coisa que eu comentei com o Ricardo até no dia, eu sempre achei que o Shatner ia morrer primeiro, cara, não sei porquê. Ruim não morre, velho, é vaso ruim no Shatner, cara. Não, acho que é porque eu sempre achei o Shatner, sei lá, porque ele é mais gordo, assim, você parece que o cara, de repente, tem uma saúde... Tá querendo dizer que eu vou morrer primeiro aqui? Na mesa, no grupo? Eu não sei, ô Valdomiro, você sabe a idade do Shatner? É a mesma do Nimoy, eles têm a diferença de poucos dias, se eu não me engano, de idade. Ah, é? Uma coisa assim. Uns 250. Cigarro, né? Não, então, é uma coisa que é importante falar, a causa mortes foi justamente em decorrência dos anos e anos que o Nimoy foi um fumante, né? Mesmo, aquele tipo de fumante de fumar mais que um maço por dia, assim, aquele cara... Ou seja, mais ou menos assim como eu, que fumo três por dia. Aí, ó, cuidado aí. Cuidado aí, cara. O Nimoy O Nimoy fez campanha contra o fumo depois que ele acho que ele estava vários anos já sem fumar. Ficou, sabe, ele parou de fumar, descobriu a doença e fez campanha contra o fumo. É, não, o Nimoy ele parou de fumar faz 30 anos já. Só isso, que, só que ele deu uma entrevista aí há um tempo atrás dizendo que mesmo assim foi tarde demais. Ele já sabia que, sabe... Eu lembro uma coisa importante, até deixa eu falar um pouco assim sobre esse lance, no meu caso, assim, da notícia e tal. É, a primeira coisa que eu pensei quando, lógico, aquela tristeza assim, né, meu, você fica meio, né, putz, morreu o Leonard Nimoy, né, uma pessoa que você, sabe, você nunca imagina, né, que uma hora vai, né. E, mas uma das primeiras coisas que me veio à cabeça, é algo que eu já comentei aqui no podcast, que em 2003 eu fui na convenção da Frota Estelar Brasil, em que trouxeram o Leonard Nimoy. Eu vi ele pessoalmente. E eu pensei, assim, que eu me senti muito sortudo, assim. Caramba, cara, eu tive essa oportunidade, assim. Eu vi ele perto de mim, assim, e tal. Vi ele falando no palco, né, meu. E isso aí foi muito bacana, né. E eu lembro que nesse dia da convenção, antes de rolar o momento em que o Nimoy subiu ao palco, foram exibidos alguns episódios, né, inclusive um da série clássica também e tal. E eles exibiram também... um documentário que, na verdade, é o Shatner entrevistando o Nimoy, assim, cara. É muito legal, é uma conversa deles dois, assim, acho que dura umas 2 horas, e é tudo muito franco. Eles falam muito abertamente sobre uma série de coisas. E nessa entrevista foi a primeira vez que eu ouvi o Nimoy falar sobre os problemas dele com álcool e cigarro, né? Que, inclusive, ele fala que durante a série clássica, né, ele bebia demais, assim, era um momento que ele ficou alcoólatra mesmo no período das gravações da série clássica, lá parece. Ele fumava muito e tal, né? Eu vi esse documentário também. Esse documentário chama-se Mind Melt, né? E, enfim, ali ele conta diversos detalhes da vida dele, da carreira dele, né? E também esses problemas que ele teve aí, né, de vício, né. Então, enfim, ele morreu eu esqueci o nome da... É tipo uma parada pulmonar, né, eu esqueci o nome do negócio lá. Tem um termo técnico médico lá pra dizer qual que foi a... Enfim, eu só sei que foi um negócio muito grave, assim, decorrência desses anos e anos fumando muito, né, cara. E é engraçado porque eu lembro que quando a gente vê extras de DVD e fotos de produção, cara, ele sempre tá com cigarro na mão mesmo, cara. O cara, ele realmente era... Domiro, é doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso, é isso aí. Em inglês, em inglês é mais bonito ainda o nome, é mó legal. Bonito. É interessante que quando eu fiquei sabendo também, eu estava saindo de viagem, né? Eu já tinha programado várias atividades ligadas, eu tinha feito um evento de Star Trek em janeiro, né, e tal, e de repente os colegas me contactaram, colegas que iam fazer um evento, de homenagem, né, à vida do Leonard Nimoy e tal, e eu estava em viagem. Falei, cara, não tem como voltar, e não dá, e tal. Aí, pô, você me indica alguém? Eu indiquei um colega, e o colega falou pra mim, cara, eu não tenho uma estrutura emocional pra falar. Eu fiquei assim, cara. Mas eu falei pra ele, pô, mas eu não vou poder ir. Você é o cara que conhece ele, o cara que ama o personagem e tal. Eu falei, mas se você não estiver lá, de repente, um cara conhecido pra me apoiar, eu não vou conseguir falar. Eu falei, caramba, cara, mas pensa assim, você tem que falar exatamente por causa disso. Você tem essa ligação tão forte com o personagem... É importante a gente passar isso, né? É importante passar essa coisa que até o Antônio falou também, né? Que chorou e tal. Eu acho que essa ligação com o personagem, a gente tem... outra coisa legal do Nimoy é que tudo que a gente sabe sobre vulcanos hoje, de certa maneira, a ideia do foi gerada a partir das ideias do Nimoy, né? Os diretores, os redatores davam muita liberdade ao Nimoy para criar, para desenvolver o personagem e com ele desenvolver a ideia, a raça dos vulcanos, a coisa de que eles têm sentimentos que são controlados e que eu acho que muita coisa do que é toda a saga de Star Trek que veio depois deve ao Nimoy essa construção. A própria criação da Saudação Vulcana foi ele, Spock, que criou. Não, isso não veio de roteiro, não veio de nada. É, foi ele que é baseado criou. Numa ritual judaico, ele era de origem judaica. Exatamente, ele era judeu. E ele até chegou a falar agora recentemente, numa entrevista eu vi, que ele se sentia, como Spock ali na Enterprise, ele se sentia um pouco como ele era na vida, porque ele era um judeu vivendo num bairro católico. Ele era um estranho no ninho. E isso ajudou muito a ele formatar o personagem Spock, né? Que era bem parecido. E essa saudação, como você estava falando, é uma saudação judaica, de um rito judaico, né? É, e ele, aliás, o Nimoy, ele tem essa coisa do judaísmo muito forte. E não só, assim, a gente vê isso no Spock bastante. Aliás, o Spock não seria o que é, sabe, esse ícone que é essa coisa bem criativa, se não fosse por conta desse background dele, né? E depois, mais pra frente na vida dele mesmo, como... Porque assim, o Nimoy, ele teve uma carreira muito prolífica como fotógrafo nos últimos anos, assim, nos últimos 10, 15 anos, né? E ele usou muito essa coisa do judaísmo presente na vida dele pra criar temas pra ensaios fotográficos fantásticos, né? Eu lembro que na época que ele veio no Brasil, né, isso como eu comentei lá na época da convenção, ele tava bem no meio desse começo da em que ele, nessas séries de fotografia dele, que ele lançou livros e tal, né? E que eram bem influenciados por essa coisa do judaísmo, né? Que ele deixava isso bem evidente, né? Então, a série Shekinah. É, Shekinah, e depois veio aquele que é Full Body Project, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Sim. Né? Que ele até explora o nu feminino sob o ponto de vista assim, são judias, né? Ele fotografa judias e tal, nesse Shekinah, por exemplo. Então, assim, a comunidade judaica, ele parece que eles têm o Nimoy em alta conta até, né, nesses últimos anos, vamos colocar assim, nos últimos 20 ou 15 anos, né? Porque isso ficou cada vez mais presente no trabalho dele. E assim, só pra lembrar também, o Nimoy também é poeta, cara, além de produtor, diretor, ele é escritor. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. Você sempre me chama pra falar de Star Trek Online, né? No Star Trek Online foi feito homenagens ao falecimento do Nimoy, né? Foram erguidos em Vulcano e em Nova Romulus, né? Estátuas do Spock, né? Em homenagem ao Nimoy. Eu vi isso, achei bem legal. Os jogadores se encontraram num determinado horário, lá eles marcaram, né? Pra fazer a homenagem, né? Eu vi isso aí. Interessante. E aí e também fizeram uma placa em homenagem a todos os que foram responsáveis por Jornada nas Estrelas que já faleceram. É, nesses dias aí, quer dizer, logo após o falecimento do Nimoy, cara, acho que na mesma semana morreu Morris Hurley, que era um escritor e produtor da nova geração, e também o grande Harve Bennett, o produtor de quatro filmes lá da série clássica, ou seja, exatamente. Produtor do Ira de Khan, do Procura de Spock, o Voyage Home e o Final Frontier, né? Então, foi tudo meio que na mesma semana ali, né? E o Harve Bennett e o Nimoy trabalharam muito juntos, assim, na época dos filmes, né? Eles criavam os roteiros juntos, né? Eles estavam ali trabalhando dia a dia, era bem participativa e bem colaborativa essa fase deles no cinema, né? E eles morreram meio que juntos, vamos dizer assim, né? Então muitas perdas, né, cara? Então pouco tempo, perdas importantes, assim, né? Só um comentário aí do negócio da saudação Vulcana, né? Eu tava até, acho que minha amiga postou sobre a saudação Vulcana, né? Aí eu falei, ah, que legal, né, tal, né? Aí ela falou assim, você acredita que uma amiga minha falou que isso daí é coisa do demônio? Isso é uma saudação do demônio? Eu falei, puta que... Nossa, beleza. Ah, a ignorância do povo é assustadora. Como a gente estava falando, a ignorância do nosso povo é triste. Nada, né? Nada contra a religião de ninguém, mas ela era o quê? Então, eu preferi não perguntar pra não malhar a religião da pessoa, né? Ô Gil, comentando sobre o multifacetado Leonard Nimoy, e daí ia fazer um breve comentário sobre a carreira musical dele, acho que você teria alguma coisa a dizer, provavelmente. Ah, eu tinha a dizer pra você, Bilbo Baggins. Cara, eu tava dando uma olhada hoje até antes de gravar, eu não sabia, mas foram 5 discos. 5? Um atrás do outro. E tipo, foram lançados na época em que a série clássica tava em produção. Então ele era, na mesma época em que ele era o Spock na TV, ele era o cantor Leonard Nimoy também, cara. É incrível. Meu, eu fico pensando, essa coisa dele ter escrito o livro lá, Eu Não Sou Spock, o peso que foi pra ele ter sido o Spock. Eu li alguma coisa do tipo que o que incomodava ele ao sair na rua, ao ir jantar, etc., não é que ele era um artista e todo mundo queria falar com ele, etc., mas é que todo mundo vinha falar com ele como se ele fosse o Spock. Né? Então deve ter sido um peso muito grande mesmo. É, atores assim que ficam marcados por um personagem, o caso dele é clássico, né, cara? O peso, o que eu tava falando, o peso tão grande, né? Porque ele é uma pessoa, como o Valdomiro tava falando, como vocês falaram, é, de um talento tão grande, tão, um artista tão multifacetado. Quer dizer, e ser reconhecido como Spock, ou sendo o Spock, encarnando o Spock, deve ser muito difícil para ele. É claro que mais para frente, eu acho que ele resolveu bem isso, quando ele escreveu Eu Sou Spock, etc. Ele acabou resolvendo bem isso na cabeça dele, mas deve ter sido muito difícil, né, cara? O cara era um puta de um artista e ficou marcado por aquilo, né? Se a gente for analisar a carreira do Nimoy, eu imagino que o momento assim, de maior aceitação assim, do personagem, na minha opinião, deve ter sido quando ele dirigiu, virou um diretor de cinema, né? Ou quando ele passa a dirigir os filmes, né? Quando ele faz o A Procura de Spock, eu acho que ali... É, ele já consegue, sabe, quer dizer, ele é um diretor de sucesso, né? Aí depois ele ainda lança o Voyage Home, que é um sucesso estrondoso nas bilheterias e na crítica. E pra fechar, digamos que aquele Three Men and a Baby, né? Que é o Três Solteirões e um Bebê, que é a direção dele, né? Muita gente esquece. Ah. E foi um filme de estrondoso sucesso também, um dos filmes mais famosos dos anos 80, aquelas comédias dos anos 80. Ali, então, ele se reafirma totalmente, né? É, então, acho que nesse momento a gente pode dizer que, poxa, ele não tem porquê, né, ter esse ranço com o Spock mais, né? Porque o cara já é um diretor de sucesso, já é uma outra coisa. Eu imagino que para esses caras é difícil quando eles são apenas atores e ficam estigmatizados com aquele personagem e não conseguem fazer mais nada. Então quando a gente vê que ele conseguiu fazer diversas coisas diferentes, e na verdade já nos anos 70 ele tinha feito muita coisa. Ó, tanto é que logo após ter saído de Star Trek, já... É, nos Missão anos Impossível. 70, exatamente, Missão Impossível. Fez duas temporadas, né? Acho que é a temporada 4 e 5, se eu não me engano. Né? E era um personagem chave no Missão Impossível. E, cara, eu nunca assisti de fato. Assim, vi imagens assim, mas nunca assisti. Você chegou eu a assistir? Assisti pouquíssimo dessa Missão Impossível com Nimoy, mas foi muito pouco. Eu queria até ter assistido mais, porque eu peguei aquela última versão de série no Missão Impossível que ele já não tava, né? Ah, tá. É, então, e eu achei interessante que eu tava dando uma olhada meio que no histórico do Nimoy. Tem um lance interessante que em 52 ele participou de um filme que se chama Kid Monk Baroni. Eu nem sei se esse filme tem título em português, né? E nesse filme parece que ele tinha muita expectativa e tal, que fosse alavancar a carreira dele, e o filme não foi bem de bilheteria. E depois disso, parece que ele ficou mais fazendo, sabe, participações em séries de TV. Tanto é que ele fez muito western também, tem diversas participações em séries de TV nessa época, né? Logo após esse filme, né? O próprio Shatner, ele fez um western. Ah, não, é todos eles, né? Na verdade, acho que se a gente for pegar o elenco principal da série clássica, dá pra ser... Pelo menos, assim, o Nimoy, o DeForest Kelly, com certeza, o Shatner, se eu não me engano, até os o Jimmy... Os anos 60, 70, principalmente, né? É, sim. Tinha muito época. Western, cara, muito turf. Exatamente. E tinha diversas séries e tal, né? Então, ele só foi ter mesmo um personagem de sucesso, recorrente mesmo, quando veio Star Trek, quando veio a série clássica lá. Aí depois disso, como eu falei, tem um documentário também que ele fez depois de Missão Impossível, que chama-se In Search Of, que era tipo... Era um documentário em que ele apresentava, era um programa em que ele apresentava e mostrava casos paranormais, coisas estranhas, né? E assim, tem diversas coisas na carreira dele. Quem? Né? O Nimoy? É, o Nimoy. Puta, você tá falando agora, eu tô me lembrando disso, cara. Eu não lembrava disso. Cara, uma informação que eu li, na verdade. Eu nunca assisti. Eu cheguei a ver isso aí, mas não me lembrava mais, cara. Que coisa louca. É interessante. É verdade. Eu acho interessante esse lance da... Que assim, diferente do Shatner, que tinha aquele... O Shatner, ele tinha uma pose mais de galã, ele conseguia se encaixar em papéis assim. Já o Nimoy não, né? Porque ele tem um físico mais esguio, aquele rosto dele bem característico, né? Então ele fez muitos vilões também, né? Em séries, né? Em participações especiais, assim como o DeForest Kelly também. Fez vilões em westerns e tal, né? Então é... Você vê como que... O que eu sempre achei interessante no Nimoy, assim, até falando de fisionomia... Cara, o rosto dele é como se fosse assim... Se você tiver que fazer um vulcano, o quanto mais parecido ele for com o Leonard Nimoy, mais vulcano ele é, parece, né? Mas não é verdade, cara? É, a gente sempre acha que um vulcano legal, quando aparece, é aquele que parece mais com o Nimoy. Eu pelo menos, tenho isso pra mim, cara. Quanto mais o ator se parecer com o Nimoy, melhor Vulcano ele é, assim, sabe? É, daí você vai entrar numa discussão do que nasceu primeiro, né? A galinha ou o ovo? Porque ele foi o primeiro Vulcano, cara. É, né? Então. Eu sei que é ele, né? Não tem jeito. Quando aparece Vulcano hoje, eu reclamo que não é Vulcano e não parece tipo. É, agora realmente você pegou numa veia, né? Enfim, eu tava afim de já, de repente, a gente começar a falar, relembrar algumas participações, que sei lá, memoráveis do Spock como personagem nas séries e nos episódios, né? Eu acho que... Não, vamos que vamos. Vamos nessa, então. Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. Bom, vou perguntar um por um aí, né? Vou começar aí com o Gil. Fala aí, Gil, você, quando você pensa em Spock e melhores momentos, o que vem na sua mente, cara? Cara, acho que eu gostava muito da interação dele com o Magro, né? Com o doutor, que ele sempre tinha alguma discussão e o Spock sempre praticamente que vencia a discussão, né? Eu gostava muito dessas cenas e eu gostava muito quando colocava o Spock em momentos meio que humanos, vamos dizer assim, né? Que ele sempre dava um jeito de, como é que eu posso dizer? Agir como humano e dar uma resposta lógica para aquilo, para ninguém achar que ele tava agindo como humano, saca? E aí, assim, da parte nos filmes, assim, eu gostava muito quando ele... porque o cara, você vê a superioridade dele do personagem e do ator em cena, né? Eu gostava muito, eu gosto muito do filme, do primeiro filme, né? Do Jornal nas Estrelas, do filme. Quando ele aparece na nave, aquela cena pra mim é muito emblemática, sabe? Tipo, bem legal. É o retorno do... assim como a cena da Enterprise, é o retorno de um ícone, entendeu? Eu gosto pra caramba. Na série, né, como eu gostava muito da relação dele com o Magro, no filme já é diferente. No filme eu gostava da interação dele com todo mundo. E principalmente nas partes que mostravam ele próximo... ele no planeta dele, por exemplo, ele próximo a outros vulcanos. Né, cara, acho muito legal também a interação. E você vê que a gente criou uma imagem do que é um vulcano com o Spock. E quando o Spock tá do lado de outro vulcano, eu não sei vocês, mas eu não vejo outros vulcanos, eu só vejo o Spock um vulcano, sacou? Eu tenho essa coisa também, cara, eu acho interessante. Que isso, gente, o Sarek é o vulcano. Ah, eu discordo. Gente, que isso, o Spock é o menos vulcano dos vulcanos, gente. Então, o engraçado é que você tá certo em relação a isso, de ele ser o menos vulcano, você tá certo, é verdade. Mas eu não... Ele é meio humano, claro. Mas pra mim, o único vulcano... Eu entendi. Tem uma cena no pro País Desconhecido, né, com a Terra Desconhecida, em que entram, não lembro em qual deles, que entra a vulcana, fala alguma coisa, aí você devia estar orgulhosa, e aí ela fala, não estou orgulhosa, aí o cara, ela é vulcana mesmo. Tipo assim, tenta procurar um sentimento que num vulcano é muito mais escondido, e que no Spock você poderia, várias vezes eles conseguiram ver o sentimento nele, porque nele é muito mais forte. Na verdade, o Spock pratica a filosofia vulcana de uma maneira muito mais forte do que um vulcano comum, porque ele tem sentimentos muito mais fortes, ele tem uma ascendência humana muito mais forte. Mas isso aí também, né, Elton, é porque assim, lá no filme 6, é onde ele já tem isso muito bem resolvido, né? Já não é uma coisa tão dogmática, assim. Ele enxerga a lógica. Ele até fala, num diálogo, ele fala que a lógica é o princípio e não o fim, né? Isso. Ele fala pra Valeris, né? Valeris, exatamente. Dela mesmo que eu tava falando, que eu ficava confundindo com a Savik. Que, na verdade, eles transformaram a Savik na Valeris porque não, o Roddenberry não queria que eles transformassem ela em vilã, né, na história. Acho que não é o Roddenberry, não, cara. O Roddenberry já não apitava mais nada ali. É, né? É verdade. Ele já, infelizmente, já não dava palpite. Eu acho que a gente. A ligação emotiva que temos com o Spock é uma coisa natural, porque nós vemos ali um pouco no Spock. Agora, quando o Sarek entra em cena, o ator. E o personagem é vulcano puro, né? É o vulcano que ele olha, todo mundo espera que ele vai chegar e vai abraçar o filho. Quem vai abraçar o filho? Nada disso. ele olha, olha pra... A tensão entre os dois é muito interessante. Sarek. Eu sempre achei, cara, que o Sarek, eu até comentei isso uma vez num podcast, eu sempre achei que a interpretação do Mark Leonard, ela é um pouco emotiva. Eu não acho ele um vulcano puro, assim, na interpretação. O único vulcano puro... É meio ranzinza, né? O único vulcano puro na interpretação, na franquia mesmo, que eu vejo, assim, que você fala, pô, vulcano puro é o Tuvok. Da Voyager, né? Ele sim é um cara que você fala vulcano mesmo, né? Tuvok é ótimo. Ele. Mas aí que tá. Um vulcano puro, ele não é tão interessante quanto o Spock, por exemplo. O Spock é mais legal. O vulcano é chato. O vulcano é chato pra caramba. É, um vulcano é chato. Né? Então, esse é o que faz o vulcano ser vulcano. O vulcano tem que ser chato. O Vulcano enche um guardo, né? É que vocês estão considerando que sinônimo de vulcano, controle de emoção, não é verdade? Sim. O raciocínio que vocês estão usando é exatamente esse. Agora, o que a gente tem que entender, pelo menos eu acho, para fazer um quadro completo da coisa, é que as emoções existem neles. Se você pegar lá no seriado Enterprise, você vai ver como tudo começou e etc. Quer dizer, as emoções existem, eles sentem tudo isso, eles só controlam. Inclusive, na Enterprise é onde a gente tem a melhor explicação disso, né? Porque lá é dito o seguinte, que não só as emoções deles existem, mas as emoções deles são 10 vezes, sei lá, muito mais fortes do que... Exatamente. E é justamente por ser forte demais... Eles precisam controlar. Eles precisam suprimir, assim, o ensinamento de Surak é suprimir ao máximo as emoções, justamente pelo exagero que eles já têm das emoções. Então eles não conseguem, já que tem muitas emoções, eles não conseguem, tipo, só levar numa boa. Eles têm que tirar totalmente, ou seja, tem que ser lógica total pra encontrar um equilíbrio, porque eles já são desequilibrados. Falando exatamente sobre isso, aí cai um episódio máximo, acho que da série, não máximo, mas um dos melhores episódios da série, que é o Tempo de Loucura, a Mock Time. Ah, sim. Esse aí acho que é o episódio mais emblemático de todos relacionados a... Que era um segredo vulcano, as outras raças não conheciam, e que naquele momento as emoções... É uma cena incrível quando ele amassa um daqueles visores com a mão, né? Porque o vulcano tem uma força física muito superior. Aquele computador de mesa lá, o desktop dele. Isso, né? Ele esmaga aquilo com a mão, né? Ele começa a ficar descontrolado, ou seja, é o preço que se paga por viver uma vida inteira de controle emocional. Exatamente. Eu acho interessante isso. E ali, ele é o personagem principal. Acho que um dos primeiros episódios... Tem um outro, né? Eu não vou gastar, que acho que os colegas vão falar certamente que é o Galileu 7. Ah, esse aí é o que eu ia citar, inclusive. Pode falar com ele. A Mock Time, você fica claro, inclusive, que é uma coisa que Paul, né? Fala que... Aquilo que aconteceu ali não é para não vulcanos verem. Aquilo que aconteceu ali era uma coisa íntima que o vulcano quase tem vergonha, né? Então o vulcano despido de todo o seu controle por alguns momentos, ele fica agora, assim. Agora, não sei se vocês se lembram, mas tem um episódio da terceira temporada, ali tem uma contradição do caramba, né? Porque ele acabou de conhecer aquela mulher lá, ele fala pra ela, ele acabou de conhecer ela e ele já vai falando do Ponfar, de 7 em 7 anos a gente... Então ali é um vacilo dos roteiristas, né? Sei lá, do produtor, enfim. Que eles esqueceram o quanto que era vergonhoso falar sobre isso ali. Que lá ninguém ia contar, ela tava dando, né, em cima dele, ô Valdomiro? Oi? Acho que ela tá em cima dele, ela fica afim dele e tal, e ele precisa explicar e etc, não é? Não, mas aí que tá, no episódio no Amok Time, o Spock não quer nem contar pro Kirk, lembra? Que ele fica relutante pra caramba. Exato. Ele fica todo... Ela não explica pra ele, né? Ele muda a direção da nave por conta... Só várias vezes obedece ordens, né? Exatamente. É uma coisa seríssima. Agora tem uma coisa... Isso porque tá excitado, né? She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Pois é, você mencionou um episódio, nós estávamos falando sobre o Ponfar, dos vulcanos, e eu lembro que tem uma viagem no tempo que eles fazem, em que o Spock começa a se comportar de forma desequilibrada emocionalmente, porque uma explicação muito capenga que eles deram, de que era naquela época os descendentes dele, os vulcanos, ainda eram pessoas emotivas. Eu não lembro qual é o episódio. All Our Yesterdays. Ele começa... Então, lembra? Se justifica. Tanto é que ele come carne, lembra? Ele agride o McCoy, né? Você lembra disso? Que ele tem uma hora lá que ele até pega o McCoy, acho que pelo pescoço, assim, e tal. Sim. A explicação é essa mesmo, né? Ele devia estar doido pra fazer isso há muito tempo. Usou como pretexto, né? É, então, na verdade, esse episódio é muito bom, né? Ele é muito bom, esse é um episódio memorável com o Spock também, dá pra se dizer também, vale a pena rever. Eu acho que tem três pontos altos do Nimoy em toda a série. É o Amok Time, o Galileu 7, que você vai mencionar, e a Terra Desconhecida, em que ele, o personagem Spock, ele detona toda a trama. Ele é o responsável pela paz com os Klingons, e ele é responsável pelo consertar a droga que deu, né? Então ele comanda a Enterprise, e durante aquele momento que ele tá na Enterprise, aquilo vira um enorme episódio de detetive, em que ele fica procurando resolver um crime. Inclusive ele cita várias vezes frases do Sherlock Holmes, verdade. E menciona que isso era como um antepassado dele. Muitas vezes o Nimoy fez essa brincadeira, não sei se o Nimoy ou os roteiristas, mas o personagem Spock cita coisas terrestres, dizendo como assim, já dizia um velho ditado vulcano, só Nixon pode ir à China. Exatamente. Hã? Isso é muito legal. Tem uma frase do Sherlock que ele usa também, que ele fala: quando você tirou todas as possibilidades difíceis, não é impossível aquilo que aconteceu, uma coisa assim. Ele menciona e fala que é uma coisa, já dizia um antepassado meu. Aí rolou uma discussão uma vez no fórum, falando: quem que antepassado ele tá falando? Um antepassado vulcano ou antepassado humano? Isso aí, na verdade, eu tava lendo, parece que, na verdade, isso é uma citação de... Porque, assim, nos anos 70, ou final dos 70, não lembro agora, o Nimoy interpretou o Sherlock Holmes no teatro durante um bom tempo. E na época diziam na época que a interpretação dele do Holmes lembrava a interpretação dele do Spock, né? Aquela coisa centrada, lógica e tal. Então, esse lance aí no Undiscovered Country, né? Em que ele tá como um detetive e ele faz essa citação. Na verdade, é uma citação a isso. Pelo que muita gente fala, é como se fosse meio pra... É essa coisa de que ele foi um Sherlock Holmes durante um bom tempo no teatro, né? E que o próprio Holmes dele foi influenciado pelo Spock dele, né? Então é interessante isso, né? Bacana. Não, ele ali naquele filme, ele fica em evidência o tempo todo, né? Ele, tem alguns momentos que ele até ofusca o chato. Né? Então eu acho, ele bota o Shatner na fria, né? O Spock bota o Kirk numa fria, mas ele mesmo tira. Então acho que são os três pontos altos que eu posso me lembrar. E chuto a bola pra você falar do Galileu 7. Assim, antes de voltar pro Galileu 7, eu tô vendo aqui a informação, foi em 75 que ele fez a turnê com o Royal Shakespeare Company, em que ele interpretava o Sherlock Holmes, né? E, puxa, deve ter sido... Cara, se tivesse filmado isso em algum lugar, imagina... Mas, enfim, vamos voltar aí pros episódios, né? A gente tava falando aí, por exemplo, pra mim, se for pra ele dizer um episódio, né, que seja o mais icônico do Spock, acho que é óbvio que é o Amok Time, né? Só que a gente tem diversos outros episódios aí, né? Que a gente tem alguns que são centrados no Spock, ou mais centrados nele, ou que pelo menos a participação dele tem momentos impagáveis, excelentes, né? E assim, um outro episódio, então, bem centrado na figura do Spock mesmo, é esse Galileu 7, né? Que é um episódio espetacular, assim, acho que é um dos episódios que eu mais gosto da série clássica como um todo. Depois do Amok Time, né, logo ali, né, próximo a ele, com certeza um dos meus favoritos, ou meu favorito ali, junto com o Amok Time em relação ao Spock, né, e o motivo é muito claro, né, só pra relembrar, na história, até que no Brasil ele teve o título de Primeiro Comando, né, acho que é Primeiro Comando. Muito bom. Porque é o Primeiro Comando do Spock, né, o episódio, em que ele fica no Shuttlecraft, né, junto com o McCoy e mais outros tripulantes, e aí eles caem num planeta lá e o Spock, a patente mais alta, ele tem que tomar todas as decisões. E aí o problema da história, assim, o drama da história, é porque todas as decisões dele são completamente lógicas. Mas o que é interessante é que a lógica não ajuda, tipo assim, não a lógica total, né? Diversas decisões que ele toma acabam não sendo as melhores, e o conflito da história é esse, né? E aí o McCoy fica alfinetando ele: e aí, Spock, a sua lógica tal, não tá resolvendo, não sei o quê. Tem um momento no final, assim, que o Spock, ele começa meio que a se perguntar: puxa, mas eu fiz tudo certinho, eu agi pela lógica, por que que não tá dando certo? Por que que a galera não tá, sabe, até em relação a... Os tripulantes não se dão bem com ele por causa disso. E assim, e no final do episódio, né, ele acaba tomando uma decisão ilógica, que é o que salva todos eles, né? Então é um episódio memorável, assim. Galileo 7 é um grande momento do Spock e da série clássica como um todo, assim. Então, esse aí com certeza é uma... Até nisso, Jornada nas Estrelas foi muito feliz na construção dos três personagens centrais, porque o Kirk, ele é o impulso, né? Ele é a impulsividade, ele é nosso id, como diria em psicologia, talvez. Você tem o ego, que é o McCoy, que é aquele que expõe a emoção, que fala muito dele, etc. E você tem o alter ego, que é o controle, que é tudo isso, que é o Spock. Então você tem ali, os três viram um personagem só. O equilíbrio de tudo isso é que dá a decisão correta, ou que o equilíbrio entre tudo isso. Porque só a lógica não resolve, como você estava falando no episódio. Nem só a impulsividade, e nem só a emoção do McCoy. Então tem que ter esse conjunto todo. Agora, o que é legal no Spock é que quando a situação está preta, a lógica dele acaba sempre ajudando, né? O legal também desse episódio é que mostra o Spock como líder, né, cara? Exatamente. Ele mostra a liderança dele e o diferencial dele sobre os demais, né? Mas é interessante notar como que ele evoluiu, né? Vamos pegar o Spock, a carreira do Spock, né? Olha só a liderança dele nesse episódio, que ele ainda era, tipo, tava começando essa coisa, é o primeiro comando dele lá, e a diferença dele já no filme 6, que o Naelton lembrou. Olha como que ele evoluiu tanto, como não só como personagem, mas como que o... Enfim, ele como pessoa, digamos, ou como líder, né? Olha como que ele aprendeu mesmo a equilibrar a lógica com a emoção dentro dele, né? Então ele consegue realmente ter empatia, coisa que ele não conseguia antes, né? No Galileo 7, ele não consegue, né? Então é isso que é interessante, assim. Então eu acho legal como que isso tem muito a ver com, lógico, a própria interpretação do Nimoy, a maneira como ele encara o personagem. Ele sempre deu vários pitacos positivos, assim, para roteiristas e diretores, da melhor forma de fazer uma cena, até alterar alguma coisa em diálogos. Por exemplo, quando vocês falaram sobre o lance aí da saudação vulcana, a sugestão dele, assim como o nerve pinch também, né, que é o toque neural lá, que faz as pessoas desmaiarem, também foi uma sugestão do Nimoy. A gente sabe das histórias, foi até naquele episódio The Enemy Within, que ele tem que parar com... Ele tem que... Ele desabilitar lá o Kirk mal, lembra que era o Kirk bom e o Kirk mal? Aí ele, no roteiro tava que ele tinha que dar tipo uma coronhada nele, né, pra ele desmaiar. Aí, ou uma porrada, eu não lembro agora. E aí ele veio com a sugestão de fazer o... Criou, por que ele não faz alguma coisa mais sutil, né? E aí já começa aquela coisa do Vulcano usar muito as mãos, né? Eles têm essa coisa dos toques que são... Por exemplo, quando... Uma coisa importante também, outro episódio que eu quero lembrar, inclusive, que é aquele Journey to Babel, né? Que é onde a gente tem o Sarek e a esposa dele, a Amanda, sendo apresentados pela primeira vez. Então, ali também, eu lembro que em entrevistas, né, o Mark Lennard perguntando pro Nimoy, e aí, o que eu tenho que fazer aqui que a gente vai se cumprimentar? Porque tem um momento que ele tem que ter um momento íntimo com a mulher dele, alguma coisa do tipo, como é que eles se tocam, né? E aí o Nimoy que veio com a sugestão, ó, usando só os dedos, né? Lembra que eles usam só os dois dedos, o indicador... Sim. E o dedo do meio, né? E eles se tocam assim, essa coisa dos toques, né? E como que as mãos pra eles têm essa coisa, né? Tem uma citação que remete um pouco do que se tornou na Ilha de Khan, né? Que ele cita que é mais opcional sacrificar um do que seis, né? E sempre quando eu vejo isso no episódio, eu lembro do da Ilha de Khan, né? Porque daí no Ilha de Khan ele já... Aquele negócio de... A frase ali já é... O sacrifício... Como é que é mesmo? Esqueci agora. Nossa. É verdade, O bem da maioria sobrepõe-se ao bem da minoria. Ou de um só, até que o Kirk complementa. De um só, exatamente. A gente vai citar aí a frase no filme do Abrams. Não, por favor. A gente vai ser obrigado a citar esses filmes do Abrams, obviamente, porque foram as últimas participações do Nimoy na franquia e como Spock, né? Então é... E assim... Eu assisti, mas eu tenho uma resistência tão grande com esses filmes, cara, que eu às vezes esqueço até do que aconteceu nos filmes. Sabe o que é engraçado? Não é nada memorável, né? Eu só não gosto do Spock. É a única coisa que eu acho boa. Engraçado, né? Eu detesto aquele quinto como Spock. Ô Gil, já que você tá comentando, você podia então agora entrar e falar dos episódios que você queria relembrar alguma coisa aí, ou filmes, por exemplo? Ah, cara, acho que de episódios a gente citou muitos, mas o Galileo 7 é um que tem muito na memória, exatamente por colocar o Spock em xeque nessa parte de comando, né? A parte do Mock Time também, que pra mim, acho que é um dos principais. E agora de filme, cara, de filme é complicado, mas o filme que eu acho foda quando eu penso em Spock é o filme que tem menos Spock, menos Leonardo Nimoy e mais Spock, que é o 3, né? Que é o Em Busca de Spock. Você tem mais Spock e menos Leonardo Nimoy, né? E eu gosto muito desse filme por causa disso. Porque você tem o Spock presente o tempo todo no filme, mesmo sem o Leonardo Nimoy aparecendo, entendeu? É, tem ele, inclusive, criança, jovem, adolescente, né? Tem vários, né, atores interpretando, não, o Spock. Então, mas como eles estão em busca do Spock, a conversa sempre é sobre Spock, entendeu? É, o tempo todo é o Spock ali, entendeu? E ao mesmo tempo, não, é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que é Spock o tempo todo, ao mesmo tempo não é, porque não aparece nunca, né? Tipo, é só... Exatamente. E quando começa a aparecer o Spock, é rápido, né? Que parece de criança, já vai crescendo até chegar ao final de realmente aparecer o Nimoy, né? Fascinating. É, eu queria lembrar, por exemplo, eu gosto muito da parte... Falando dos filmes, eu gosto muito da participação dele no quarto filme, né, cara? Porque tem umas cenas engraçadas que funcionam sem denegrir o personagem. Pelo contrário, é muito legal. Ele tentando entender as metáforas coloridas lá, né? Ou seja, os palavrões e gírias que o Kirk usa. Tá? Tem muita coisa legal. Quando ele fala, tipo... Ah, capitão, o que é troco exato, né? Quando eles saem do ônibus, lembra? Que eles entram no ônibus. Então, tem um monte de cenas engraçadas, né, cara? Ele desliga o cara lá que tá com som alto. Ah, cara, nossa, essa é a melhor, essa é a melhor. Olha, a gente tá precisando uns desses nos ônibus aqui, nos metrô, viu? Porra, o foda é ele nadando com as baleias, né, cara? Também, cara, também. Ele nadando com as baleias. É, isso é muito foda. Ele botando aquela faixinha na orelha. Não, é muito bom, cara. A participação dele ali é excelente e de um ponto de, assim, e é humorístico, né? Então você vê como que o personagem, o Spock é um personagem tão legal que ele funciona como uma coisa humorística, dramática, é tudo, né, cara? Lógico que na série clássica tem muito exagero ruim. Por exemplo, aquele episódio Plato's Stepchildren, que ele fica dançando sapateado, sei lá. Vocês lembram disso, cara? Que eles estão sob domínio de um alienígena lá que controla a mente, cara. É ridículo, um episódio ridículo. Assim, né? E tem na terceira temporada da série clássica tem muita coisa ruim com o Spock. Então é. Mas e eu já até comentei isso num outro podcast: que o Leonardo Nimoy brigou muito com o produtor lá da terceira temporada por causa disso. Né? Follow your star, let it guide you. It's been there for millions of years. Ricardo, e você, meu? O que você gostaria aí de trazer, ele relembrado do Spock, cara? Cara, episódios que eu gosto pra caramba, um é a Mock Time, principalmente pelo final, que o cara, ou o Spock tá lá, assim, meu, eu tô aqui pra enfrentar a corte marcial, não sei o quê, porque eu matei o capitão. É assim, mas isso tem que ter opinião do capitão. Ele vira pro Kirk, dá aquele sorriso. Cara, até me emocionei aquela hora lá. Eu também, cara. Quando eu vi pela primeira vez, assim, puta. Eu falei assim, foda-se toda a minha lógica, meu amigo tá vivo, né? Aí outro episódio também que eu gosto. Eu gosto da história e também eu gosto da parte do que aconteceu por trás das câmeras, né? Que é aquela da horta, né? Ah, sim. Devil in the Dark. Quando isso e aquela cena que ele tá fazendo o elo mental com a horta lá, mais tarde a gente ficou sabendo que o pai dele tinha falecido, acho que era o pai do Nimoy que tinha falecido, né? Não, é pai do Shatner. Ah, do Shatner, isso. Eu lembro que alguém tinha falecido da família, né? Então, acho que é bem legal, né? O entrosamento que tinha tanto o Nimoy e os outros atores e o Spock mesmo, né? E o episódio também do... Desculpa, agora eu esqueci do... É que vocês citaram que é a primeira vez que aparece o pai do Spock. Ah, o Journey to Babel, que é o... no Brasil chamava-se Jornada a Babel, alguma coisa assim, não é? Viagem a Babel, não lembro agora. Também eu gosto pra caramba, porque ele também acabou criando várias coisas da mitologia vulcana, né? Não, e é bem legal esse episódio, porque aquele lance de que o pai dele precisa de uma transfusão de sanguínea, e o Spock, ele não quer fazer a transfusão, porque ele tem que ficar na ponte, porque o Capitão Kirk tá esfaqueado, ele não pode... Lembra disso? O Spock, não, mas eu tenho que ficar na ponte porque estão atacando, não sei o que e tal. Então é... A mãe dele fica desesperada, então. É, exatamente. E é legal... Ela dá uma bronca nele. É muito engraçado, imagina você levando bronca da sua mãe no meio da enfermaria da nave estelar, velho. Ah, esse é um dos melhores, né, cara? Esse é um dos melhores episódios da série, né? Não, e o Sarek dizendo, não, você tem que estar na ponte mesmo. Isso que é o lógico pra fazer. Exatamente. A gente falou naquele episódio que aparece a cara dos Romulanos da primeira vez. Sim. E o Spock até enfrenta. Aí, a única falta de lógica desse episódio é quando aparece o Romulano a primeira vez e o Spock não diz, pô, esse aí é meu pai, caramba. Fala no seu pai. Vai ser meu pai, né? Ele enfrenta meio que um preconceito com isso aí, né? Ah, sim. É. Não, o episódio ele trata de preconceito, sim. No começo ali tem aquele timoneiro, sim, né? Que ele fica provocando, né? O Spock, né? Como se, tipo, ó, ele é igual você, com sua orelha pontuda aí e tal. Vocês devem estar aí juntos e tal, não sei o que, né? Então o Kirk até fala: guarde seus preconceitos nos seus aposentos, sei lá, ele fala assim pro timoneiro lá, né? Então é, tem esse lance aí também bem bacana. Mas cara, tem tantos momentos legais, eu fico lembrando aqui, tem tantos momentos legais, sabe, de diálogos. Por exemplo, eu nunca me esqueço, vocês lembram do episódio clássico também, que é aquele Doomsday Machine, né, que é, em português eu não lembro qual era o nome do episódio, enfim, lembra que tinha uma... É, máquina da destruição, né, sei lá, máquina do juízo final, enfim. Cara, esse episódio, ele é muito foda, porque o Kirk, ele tá naquela outra nave, que eu não lembro qual nave que é, lógico que é uma Constitution, né, mas eu não lembro qual... mas eu não lembro... Enfim, eles estão... Tá ele e o Scott lá. Aí, nisso, o Spock fica como capitão. E tem um diplomata lá na ponte, que é um Comodoro, se eu não me engano, não é diplomata, não, é... Que é o Comodoro Decker, né, que ele tá ensandecido e tal, porque a nave dele, né, meu, todos morreram, sei lá, não lembro agora. E aí o Spock na ponte, cara, ele tendo que confrontar esse Comodoro, assim, cara, ele usando da lógica, meu, é muito, muito foda, cara, são vários diálogos mó legais e é bem tenso, assim, né. Então esse é o momento do Spock, eu gosto muito também, e assim, cara, tem vários, se a gente ficar lembrando, tem muito, então tanto assim... É que esse é o pai do capitão do primeiro filme, não, né? Não, isso aí é não canônico, isso aí é, não tem nada em episódios confirmando, mas eu sei, tem alguns livros falando essa informação, mas não é canônico, né, mas enfim, é porque é Decker também, né, então é por isso que... Antônio, você já falou? Não lembro se ainda não. Não falei, mas eu não sei. O que me fascinava sempre no Spock é que quando a coisa apertava e ninguém sabia como mais solucionar, ele aparecia e resolvia, né? Então eu não sei um episódio específico. Talvez, por exemplo, o The Devil in the Dark, que é onde tem aquela criatura de silício, não é? É a Horta. É a Horta. Então, e ele consegue fazer a comunicação com a criatura. Aquele é um momento legal pra caramba, né, meu? Você, um alienígena, que pra você é um alienígena, fazendo um contato com um alienígena de uma vida completamente diferente, baseada em silício, através de um elo mental. Isso é muito louco, né, meu? Pra década de 70, isso é louco demais. Então, o que me impressiona no Spock são coisas que vocês já falaram aí. Tem vários episódios, né? Eu não sou muito de guardar nome, etc. Mas, enfim, é isso. O Spock sempre dava uma resolvida em tudo, né? Quando não tinha mais solução, ele aparecia pra resolver. O legal do Spock, cara, era que... Assim, ainda mais eu atribuo muito isso ao próprio Leonard Nimoy. O jeito que ele interpretava também era foda, né? Então, o Spock era legal, cara, porque os comentários deles... assim, até o vocabulário dele era legal, assim. Era muito... não só a lógica, mas ele conseguia expressar as coisas muito analiticamente, né? E detalhadamente, assim, cara. Então, eu fico impressionado até hoje o quanto que era bem escrito e bem atuado, cara. E muito bem posicionado, assim, sabe, por exemplo, o papel do Spock no episódio, enfim, naquele diálogo específico, sabe, principalmente quando eles estão na sala de reuniões, assim, cara, quando o Spock aponta o problema, sabe, ele olha didaticamente e com aquela visão dele extremamente analítica, assim, sabe, ele não deixa passar nada, né, cara, então eu acho muito, muito legal, cara. O texto é muito bom, o Nimoy dá uma outra qualidade, uma outra camada, assim, cara. Não é qualquer ator que poderia fazer, cara. Não, ele dá um toque pessoal, né, cara? Em tudo que nós já falamos aí, na saudação, no toque lá de como é que fala? Na pressão no ombro lá. Mas é tudo, cara. Inclusive, ó, a impostação de voz, cara. A própria tudo, voz. Tudo. É verdade, eu concordo. A maneira como ele... meu, sabe, pequenas coisas que nem o levantar de sobrancelhas, cara. É meticuloso, é um trabalho meticuloso, cara. É sensacional, cara. É chover no molhado falar isso, mas o Spock é demais, cara. Eu Eu acho interessante como esse personagem marca. Eu trabalho na área científica e muitos colegas meus que eram fãs praticamente imitavam a postura do Spock. Porque o colega tinha um orgulho de que alguém falava com ele, você parece Vulcano, e o cara achava o máximo. Sabe, as pessoas, né, usavam aquilo como... Era um, fascinante. Fascinante. Usar a expressão fascinante, né? Tem vários colegas meus nerds ao cubo, né? Que achavam a postura dele a melhor maneira de você enfrentar uma sociedade que não te entende por você ser nerd. Então é interessante isso. Eu acho que ele influenciou gerações, né, com personagem. Tanto que aparece tanto na série Big Bang Theory, né? Tem episódios muito interessantes, engraçadíssimos, em que o Sheldon sonha com que, ou que ele... Tem um episódio em que ele recebe um lenço, né, dado pela Penny, né? E que tem a autógrafo do Nimoy, e ele fala, o Nimoy limpou a boca porque eu tenho DNA do Nimoy, eu posso fazer o meu próprio Nimoy. Posso clonar, né? Então, né? Ou quando ele pega um brinquedo lá e que tem um personagem, que é um bonequinho, que é o Spock, ele conversa com o bonequinho, aí é a voz do Nimoy, né? O Nimoy nunca apareceu. Só apareceu a voz dele na série, né? Então, né, o Sheldon se orgulhava em dizer que tinha um documento que era impedir que ele chegasse perto do Nimoy, né? Quer dizer, eu acho que a figura do Spock no universo nerd é uma coisa quase que, sei lá, meio deificada, né? No universo nerd e fora dele, né, Nelton? Sim. Ele é um marcante, acho que... Ele é se Spock, você falar, né? Spock para uma pessoa que não seja fã de Jornada nas Estrelas, ela vai saber quem é, vai saber identificar e etc. Não, é isso, é verdade, cara. Eu lembro quando eu era moleque, eu nem conhecia Star Trek ainda. Eu lembro que tinha um moleque que era meio orelhudo lá, apelidaram ele de Spock, assim, sabe? Ah, esse aí é o Spock. Pô, eu também tive um amigo assim, velho. Só que era de Spockinho. Não, eu não sei que o pessoal aí, quando faz saudação vulcana aí, hoje consegue fazer com uma facilidade. Quando eu comecei a assistir, achei legal, foi uma dificuldade pra conseguir fazer a porra da saudação vulcana. Eu tinha que segurar o dedo, os dois dedos de um lado. O chato, mas é a forma mais fácil mesmo, é segurar os dedos. É. Chatterjee não consegue, nunca conseguiu. Basta dizer que os astronautas da NASA, que são heróis reais, né, rendem homenagem, ou renderam homenagens em vários momentos ao Spock, cara. Vão nomear que não precisa falar mais nada, né? É, vão nomear um asteroide com o nome de Nimoy. Ah, é? É, fiquei sabendo isso há pouco tempo. Legal. Que legal. You knock upon my mind, and you beg to borrow a cup of wisdom. You've come to seek the truth. To ask me where it's at. I thank you for your confidence in me, and yet, you see, I cannot draw for you in black and white. Uma coisa que eu queria comentar também, por exemplo, a gente separa, né, tem a série clássica e tem os filmes, né? E no meu caso, eu sempre separei muito dessa forma, principalmente quando eu lembro do Capitão Kirk, eu já comentei isso outras vezes, né? Eu gosto, adoro o Capitão Kirk, mas eu gosto do Capitão Kirk na série. Nos filmes eu não gosto muito. Eu acho bem diferente, não é a mesma coisa. Não é somente porque tá mais velho ou mais gordo, não é por causa disso. É coisa da interpretação e de como o personagem foi escrito mesmo, né? Enfim, eu vejo claramente essa distinção. Agora, no caso do Spock, nos filmes, é o contrário. Eu já acho que é uma evolução muito bacana pro personagem, né? Como o Gil comentou no Motion Picture, né? Já é muito legal no começo do filme quando ele tá em Vulcano para conseguir tentar atingir a lógica total naquele ritual do Kolinar, né? Que ele tá até meio cabeludo. Ah, lembram disso? No começo do filme. E daí ele sente a Vidger, e daí ele percebe aquela sacerdotisa vê que ele tem emoção ainda, que ele ainda tem essa coisa, curiosidade, sei lá, né? Então, eu acho muito, muito legal a retomada que acontece. Eu acho muito legal essa retomada do personagem no primeiro filme de uma maneira muito bacana, que evolui o personagem meio que da maneira correta, sabe? Parece que era uma coisa mais natural acontecer com ele mesmo. Depois da missão de 5 anos, ele volta pra Vulcano, ele começa a partir pra lógica total e tal. E aí, no próprio filme, a gente já vê que o personagem... Meu, o Spock chora. Tem um momento que o Spock chora no filme, né? Então, é bacana isso. Quer dizer, o personagem, ele já mostra que ele evoluiu mesmo, ele tem momentos emocionais, né? E depois nos filmes que prosseguem, você vê o quanto que isso vai cada vez mais, tanto é que no segundo filme ele já é capitão, né? Capitão Spock, né? E aí você tem ele treinando cadetes, né? Então você vê como que ele evoluiu também na parte na, assim, profissional na Frota Estelar. E aí quando vai passando o tempo, a gente, enfim, a gente tem o quarto filme que é uma comédia que é muito legal, que o personagem ele morre no filme anterior, no Ira de Khan, ele ressuscita no outro filme. Quer dizer, é o personagem da franquia que mais evoluiu, eu imagino, assim. Pelo menos a evolução dele é gritante. E você tem muitas coisas. É como se fizeram tudo o que dava. Ele morreu, ressuscitou. Ele, sabe, no final do. No sexto filme, ele tá lá ele tentando trazer os Klingons pra acabar com aquela animosidade entre os Klingons e a Frota e a Federação. Então, cara. Ele aparece também na nova geração, né, Valdomiro? É, aí depois, já no século 24 lá, quer dizer que é, enfim, na mesma época que filmaram o sexto filme, um pouco depois, teve essa participação na nova geração, onde ele é o embaixador. Ele tá em Romulus, né? Exatamente, ele quer trazer os. Ele quer unificar, tanto é que. Ele tá em Romulus como embaixador, né? Que tentando. É, ele quer fazer a unificação de Romulus e Vulcano, né, e tal. Então, o personagem, o legal disso, ele fez de tudo, ele soube equilibrar o conflito dele com a lógica e as emoções, então eu acho fenomenal. Assim, é lógico que as participações dele nos filmes do Abrams, meio que eu nem considero isso como parte do cânone mesmo, porque é muito esquisito. Eu já comentei sobre isso outras vezes, eu não vou entrar tanto hoje, né, a gente pode falar isso em outra oportunidade, mas ali realmente não é o mesmo cuidado, não é o mesmo tratamento, não é a mesma dedicação. Mas aquilo não importa. O legal é que até o sexto filme, até a nova geração, você tem ali a evolução do personagem que eu acho fantástico, cara. Então, é legal ver os vários momentos da vida do Spock, personagem, né, e o quanto que realmente é uma história muito interessante a história do personagem, assim. Você pega lá do Galileo 7, né, do jeito que era, ou pega lá no Decade, lá com o Capitão Pike, pro final dele lá na nova geração, digamos assim, cara, é muito bacana essa trajetória, eu acho muito legal, cara. Eu concordo plenamente, eu acho que ele é o personagem das séries e dos filmes também, ele é o destaque realmente, como eu tava falando, qualquer pessoa mesmo que não seja fã sabe quem é o Spock, etc, liga o Spock à jornada e tudo isso, ele é o personagem. Eu até me arrisco a dizer que talvez seja mesmo o melhor personagem de toda a franquia Star Trek, assim, talvez dificilmente não é o Spock, né, porque... Depende do ângulo que você analisa também, né, Valdomiro? Porque o personagem de toda a franquia pra mim é a T'Pol. Pra mim também. Ai, cara. Eu fico muito em dúvida quando eu penso em personagens como, por exemplo, o Garak, da Deep Space Nine, o Cardassiano, por exemplo. O Garak também é um personagem fantástico, cara. Então eu fico meio assim pra falar qual que é o melhor quando eu lembro de personagens como Garak, né? Mas se a gente pega aqui e percebe que o Spock é o primeiro alienígena, sabe, da primeira série, e tem toda essa trajetória nos filmes e tal, e a interpretação do Nimoy, sabe, e como que isso influenciou tudo que veio depois, tudo, cara. Então eu acho difícil, pra mim acaba sendo, acho que o Spock é o melhor, cara, é foda mesmo. Cara, uma coisa que eu nunca me esqueço é, por exemplo, quando eu comecei a assistir Star Trek, aí passa um tempo, você começa a ver informações, sei lá, e a primeira vez que eu vi o Leonard Nimoy, né, sem estar com as orelhas, ou seja, ele, o ator, eu lembro que eu achava muito esquisito quando eu via ele rindo, dando risada, né, porque na verdade o Nimoy, ele sempre foi um cara de dar muita risada, né. Aquele sorriso largo, né, meu? E eu lembro o quanto que isso me causava estranheza, acostumado a ver só o Spock, né? Gente, mas peraí. O personagem Spock, ao longo da série, que eu costumo chamar de Jornadão, né? Jornada Antiga, é o que mais aparece rindo, chorando, não sei o quê. Porque um dos temas recorrentes do Jornadão era uma doença, uma influência artificial, mental, não sei o quê, que descontrolava as pessoas. Isso acontece em vários episódios. Então, não são tantos assim. Mas eu tô lembrando agora, ainda bem que você falou sobre isso aí, porque a gente não pode deixar de citar aquele episódio This Side of Paradise, que aqui no Brasil chamava-se Este Lado do Paraíso. Né? E tinha aquelas flores, um pólen que deixava a pessoa feliz, não era? É. Exatamente. Nesse episódio, o Spock se apaixona por uma colônia, né? Que eles são uns terráqueos que montaram uma colônia num planeta distante. Ele já conhecia ela, né, de outras datas, e ela tinha tentado alguma coisa com ele. Isso. E não tinha conseguido. Aí, como ele cheira o pólen lá, ele põe as emoções pra fora e se rende e se apaixona por ela. Vejam as metáforas de Star Trek. Ele cheirou o pólen. Lembram a época que era. Se eu não me engano, essa personagem ela chamava-se Leila. Se eu não me engano, é uma loira linda essa mulher. Exatamente. Né? Então, enfim, eu posso citar mais dois episódios assim direto pra você que acontece a mesma coisa. Qual que é? Vamos lá. Um planeta que eles chegam, um planeta congelado, bate uma doença assim, que é um Ah, sim, não, esse aí é lógico, é o The Naked Time, né? The Naked Time. Vou te aí... falar mais dois, vou te falar mais outros dois. Vai lá. Olha, a quantidade é grande, hein? Tem um planeta que tem umas plantinhas nojentas, parecendo umas arraias. E eles chegam a ter um alienígena que vai pro sol que. Tentando, diz que tá ali. Ah, tá. Ah, esse aí é aquele... Verdade. Nossa, esse episódio, cara, ele é aquele Operation Annihilate, né? Operação Aniquilação. E ele fala, você não pode imaginar como é difícil pra mim me controlar. Aí ele pega a nave e vai lá pro sol, não queima a vista porque os vulcanos têm uma terceira pálpebra. Tem uma retina protetora. É, tem uma segunda pálpebra, né? Eles até... Mas eu tava... É importante lembrar desse episódio aí, porque dá mó dó, né, cara? Parece que ele ficou cego, assim, mó dó, né, meu? O que eu acho legal é que o final é mó triste, assim, porque pelo menos quando acham que o Spock tá cego, dá mó dó, né, cara? Não tá até de chorar, assim, meu. É verdade. E aí, a interpretação do Nimoy, quando ele tá andando, assim, ele bate na parede, tipo, caramba, ele tá cego, né, meu? Putz, meu. É, aí depois é legal que revela que tem a segunda pálpebra, né? Aí, né, tudo ok. São vários episódios em que estão controlados por uma mente alienígena, E o Nimoy vai sorrir, vai cantar, vai dançar, vai beijar a mulher, vai fazer tudo isso, gente. Tem que lembrar que acontece com frequência. Claro que pra gente é bizarro, porque ele sabe que não é o normal do personagem. Mas acontece o tempo todo. Ah, mas pelo menos é por uma influência externa, né? Porque nos filmes do Abrams aí, que a gente sempre volta nisso, né? Nos filmes do Abrams ele faz essas coisas sem influência externa nenhuma. Ele simplesmente é o cara emocional o tempo todo, né? É diferente. Pois, o Naelton, que acho que influencia muito nisso, que é o seguinte, eu acho que a gente ficava torcendo pro Spock falhar. É. Sabe? A gente torcia pra ele ter emoção. Né? Uhum. Quer dizer, o legal era a gente ver ele ter emoção. Então, acho que os produtores e etc. correspondiam a essa expectativa do público. Ele fazia isso o tempo todo. A More Time, a Galileo 7, no final ele fica desesperado, queima combustível. E o tempo todo, gente, na verdade, o controle emocional dele é quebrado quase episódio sim, episódio não, mas a gente fica com aquela... Ele tá lutando contra uma coisa muito forte, uma influência externa, às vezes externa, às vezes interna. A More Time era interna. Galileo 7 era interna. Acho que isso é uma graça mesmo que tem... Prender o público mesmo. Com a T'Pol, eu sou fixado na T'Pol, né, cara? Eu também. Vira e mexe e volta, né? A T'Pol tem esse mesmo drama, né, cara? Quando ela sofre lá a síndrome lá e etc. E se rende às emoções e tudo isso. Eu também, viu, Antônio? Tem uma fissura na T'Pol. Eu sou completamente... O Valdomiro sabe disso. Eu sou completamente apaixonado por ela, cara. Eu tenho... Ó, esse é um assunto pra um outro podcast. Mas o caso do Antônio é paixão. É outro caso. É realmente... Patológico. Depois é mais que patológico. É obsessivo. Depois eu te convido a ver o... Desde o primeiro episódio. Minha página no Facebook com as homenagens que eu presto a ela lá. Depois a gente... Calma aí, né? Peraí. Não, melhor... Calma aí, não são homenagens no Facebook. Não estou falando de outro tipo de homenagem, não. Porque as minhas homenagens... Essas que vocês estão se referindo são particulares e privadas. Essas aí não dá para mostrar no Facebook, essas daí. Não dá. Mas, ó, pessoal, vamos voltar pro Spock. Tipo, é complicado mesmo, mas vamos voltar pro Spock. Não, mas então, só para concluir, eu estava falando que essa luta dos vulcanos em controlar a emoção é uma coisa que o público fica torcendo para os caras realmente se renderem, né? Então, é óbvio que quem está produzindo, quem está fazendo o enredo, produzindo o filme, trabalha com isso, né? Ah, sim, bem legal. É isso mesmo, né? Na verdade, é mais do que a gente se lembra, né? Então tá certo, é muito mais do que a gente se lembra, assim, na verdade. E isso é legal, porque o Nimoy, ele muda a interpretação dele quando isso acontece. Ó, por exemplo, naquele episódio, eu acho que é o Return to Tomorrow, que tem... É isso mesmo, Return to Tomorrow é o episódio em que eles encontram três alienígenas que querem usar os corpos do Kirk, Spock e de uma doutora lá. Né, para poderem eles construírem corpos mecânicos. Eu até contei sobre esse episódio já. O que acontece é o seguinte: nesse episódio, então, é legal porque o Nimoy, quando o alienígena usa o corpo dele, né, quando ele toma o corpo do Spock, Cara, a interpretação do Nimoy muda completamente. Ele vira sarcástico, ele ri o tempo todo, porque, obviamente, ele não está sendo o Spock, está sendo esse outro cara. Meu, então ali é um bom exemplo do quanto que esse personagem Spock permitia ao Nimoy explorar, assim, diversas emoções também, por conta, que nem nesse caso, né? Então é... E o talento também, né? E o talento dele. É, mostra a versatilidade e tal. Então é bem bacana. E é esse lance que o Antônio falou do quanto que pro público é legal, de repente, você ver o Spock sorrindo. Como assim, né? Uma coisa muito diferente, né? Legal. If I could have my loved one. Ele dança, ele canta, ele pula, ele sapateia. Não, mas peraí. Mas esses de dançar e cantar é uma merda, hein, cara? Esses não que você tá... Não tô falando da qualidade. Ah, tá. Novamente, meu caro amigo, você está se envolvendo emocionalmente com um problema. Ah, não, mas isso... Meu caro amigo, doutor. Eu acho que uma boa maneira de fazer um podcast pro Spock é de uma forma totalmente emocional mesmo, né? A última forma de ofensa a ele também. Ele fala uma vez, alguém falou alguma coisa com ele, você não... Falou alguma coisa com ele, porque não precisava ser ofensivo. Atribuiu alguma emoção a ele, fala, por que você está me ofendendo? Não lembro do filme. Acho que mais de uma vez isso deve ter acontecido. Na série clássica, né? Tem um episódio que fala, você não sei o que, agiu como um humano, né? Alguma coisa assim. Não me ofenda. Não precisa me ofender também. E ele se ofende, né? Ele fala meio. Ele se sente ofendido mesmo. Essa coisa do. Acho que foi o Ricardo que falou, né? É Horta que fala o nome do bicho. Horta. Essa interpretação dele, realmente, que o Ricardo lembrou, é emocionante, cara. É de chorar mesmo. É belíssimo. É um discurso belíssimo. É lindo, cara. Ele fala que aquelas esferas perfeitamente redondas são os nenês tal, do ser, né? E as pessoas estavam matando como se fosse nada. E é um discurso belíssimo, realmente. Realmente bem lembrado. Ah, esse episódio aí acho que é um episódio que é o mais Star Trek na essência, assim, aquela coisa da mensagem, né, cara? Esse aí é... enfim, pessoal, eu não sei se a gente de repente já parte para o encerramento ou se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Eu acho que, no final das contas, a ideia era mesmo relembrar o que a gente mais gostou do personagem, as coisas que vão ficar para sempre, né? E lamentar aí, né, meu, a perda do Nimoy, né? De certa forma, dá pra dizer, é uma coisa que a gente viu muito quando ele faleceu, que as primeiras coisas que a gente viu o pessoal falar é que ele realmente viveu muito e prosperou, né? E é verdade, né? Verdade. Acho que dá pra dizer que ele teve uma longa vida e uma vida muito, mas muito próspera, né? Tanto materialmente, vamos dizer assim, né? Financeiramente, quanto artisticamente, que ele é um artista por excelência, né? E ele fez de tudo, né, cara? Ele é um cara que... E vai ser lembrado pra sempre, né, velho? Cara, é um cara que vai ser lembrado pra sempre. Cara, o que você vê de novas gerações assistindo a série clássica hoje em dia, pessoal de 15, 20 anos aí que tá adorando, sabe? Então, assim, o público sempre se renova, sempre, né, cara? Então, por quê? Pela qualidade, né, cara? Eu queria comentar três curiosidades aí, cara, que eu acho legal. Uma é que ele participou do Carro Comando, que é aquela série do Shatner. É verdade. Ele fez um episódio. Uhum. Outra é que ele faz a voz de um vilão num filme do Transformers, filme desenho, né, nos anos 80. E eu só fui atrás desse filme depois que eu descobri até em um outro podcast aí bem famoso. Que ele tinha feito essa voz. Outro podcast famoso, entenda Jovem Nerd, né? E outro aí, a curiosidade minha é mesmo, porque é uma série que eu gosto muito, que eu assisti, que é o Fringe. E ele faz um personagem muito maneiro no Fringe, que é o William Bell. Nossa, não sei se vocês chegaram a assistir. Né? Eu nunca vi, cara, mas eu sei da participação, realmente. Eu achei legal porque dele tá participando, né? Como um personagem totalmente diferente, assim, e ele... Meio que atualmente, né? Porque faz poucos anos, sei lá. Então achei bem legal, mas eu nunca vi. Eu achei legal ele ter participado, assim. Interessante. É que pra gente que é fã, é sempre gostoso ver os nossos personagens, atores que a gente gosta, assim, participando dessas séries novas, né? Igual você vê o Takei no Heroes, né? Sim. Muito assim. E ele também participou do The Big Bang Theory, né? Uhum. E ele foi ele mesmo no Simpsons, né, cara? Ah, é verdade. Eu ia falar, ainda bem que você falou. Vários episódios, eu ia falar do Simpsons. Eu lembro que nos anos 90 foi em vários episódios, né? Não foi? Simpsons e Futurama também, né? Futurama também, exatamente. Futurama também. Ele era uma daquelas cabeças? Isso. Exatamente. Sempre dublando ele mesmo. Eu diria assim que o Spock é como se fossem os Beatles. Os Beatles na música, o Spock na ficção científica. Praticamente, né? Tem até o cabelinho, né? Mais ou menos. Não, cara, é tão forte. Eu vou até citar o Jovem Nerd de novo, porque o Nerdcast é o podcast de maior influência e o mais famoso entre os podcasts do Brasil. O símbolo do site dos caras é o sinal de vida longa e próspera. Sim, entendeu? Sim, verdade. É o sinal que eles chamam de... que é o símbolo da Nerd Power, né? Que é a força nerd, né? Você vê que quando o Nimoy faleceu, né? Vários Twitters, vários Instagrams com o pessoal fazendo homenagem com a saudação Vulcana, né? Eu fui diferente. O que você fez? Eu tinha a caneca de cerveja e brindei uma foto dele e mandei no Facebook. É. Ah, eu vi isso aí. Eu vi, Gil. Eu vi. Bacana. Cerveja romulana, né? Você viu? Cerveja azul. O Gil citou aí do lance do pessoal no Twitter comentando. E uma coisa muito legal foi que um dia antes, o Nimoy, ele tem o último tweet dele, que é muito legal, cara. Parece uma coisa até meio premonitória. Não premonitória, mas parece um adeus, sabe? Tem uns... Cara, eu tô com o Twitter dele aberto aqui, desde o começo do cast também. Ô, legal, você quer ler aí? De então, lê a última tweetada dele aí pra todo mundo ficar sabendo. E eu vou ler com o meu inglês Arnold Schwarzenegger, né? Não, você pode traduzir, não pode? Pra quem não entende inglês também participar, né? Não, mas agora eu quero ouvir esse inglês Arnold Schwarzenegger, velho. É, e depois você fala em português então, Gil, pra terminar. Ele fala assim: a life is like a garden. Perfect moments can be had, but not preserved. Eu acho que é assim que fala, sei lá. Except in memory. Aí a tradução é: a vida é como um jardim, né? Tem momentos perfeitos. Podem ser desfrutados, mais ou menos. Mas não podem ser preservados, exceto na memória, né? É isso, quer dizer, aí. Praticamente um adeus à vida. É, mas aí ele coloca LLAP, né? LLAP, que é Live Long and Prosper, né? Ele assina sempre assim no Twitter, exatamente. Sempre no Twitter ele coloca. Então, realmente parece meio que uma despedida, né, cara? É muito legal, cara. Então é. Mas ele tava bem mal já, né? Ele devia saber que não é coisa, não. Ele estava muito mal já há um bom tempo. Agora, feito o Schwarzenegger direito, tá, Valdomiro? Chrome! Life is like a garden. Não, tô zoando. Eu só queria falar de uma imagem que me ficou também, que acho que a gente não mencionou, das ligações mentais ao longo das histórias, né? Ele faz uma ligação mental com uma sonda que estava destruindo tudo e tal. Uma sonda que é a mistura de uma sonda, mais ou menos, que deu origem à Voyager. Ah, não. Esse que você está falando é o Nomad. Episódio Nomad. Sim. Exatamente. Então, é uma sonda terrestre que foi lançada há muito tempo atrás. É. Pode falar, desculpa. Então, quando ele faz essa ligação mental, ao longo de vários episódios do filme também, isso é um momento em que ele expressa o sentimento do outro, e isso é muito legal para um ator, porque ele não fez só aquela figura do Spock racional, ele deu voz a outros personagens, né? como na Horta, que a gente falou, e como essa sonda também, que é uma coisa interessante, que é uma inteligência artificial, né? E que, né, tem toda uma discussão sobre o criador, né? Eu acho muito legal essa coisa, e ao longo de vários episódios esse elo mental é uma forma do ator dar voz a outros personagens, né? Muito bem bolada essa ideia, e foi muito bem explorado pelo Nimoy. Sim. Se for de elo mental, pra mim o melhor elo mental que o Nimoy, né, o Spock fez foi Cavaleiros, né, velho, que foi um sensacional, na verdade, né? Sensacional. Eu gosto muito também quando ele faz o elo mental com o Picard no final do episódio lá, né, do Unification Part 2, porque na verdade ele tá fazendo o elo mental com o Sarek, vamos dizer assim, que é porque ele não pôde fazer o elo mental com o pai dele. É ótimo. E o Sarek fez o elo mental com o Picard. Então, naquele momento que ele toca a mente do Picard, ele tá tocando a mente do pai dele. Tanto é que ele se emociona, ele meio que faz uma expressão de choro quando ele encosta no Picard, assim, e acaba o episódio, né? Então é muito legal, um momento muito bacana, e a interpretação é excelente também. Sem dúvida. Ou seja, o Nimoy era um cara talentoso, meu. Essa é a verdade. Isso pode ser dito, cara. Nimoy era um talento mesmo, nato, aquela coisa... A gente vai falar sempre do Nimoy, né, pra sempre, né, nesse podcast, é óbvio, né, a gente sempre vai falar, porque é um herói da nossa infância, sei lá, da nossa vida, influencia de alguma forma, é um personagem espetacular, né, tá aí na nossa... A gente não sempre para pra assistir o trabalho dele, digamos assim. E a morte dele não merece um minuto de silêncio, merece horas de discussão, né, cara? Exatamente. Muito bem dito. Muito bem colocado. Falei bonito, né? Aí, ó. Galera, então, vamos finalizando esse podcast aqui. Eu quero agradecer a presença de todos, mas eu vou me despedir um de cada vez, tá? Mas antes de eu me despedir de vocês, eu só queria lembrar, dar um recadinho aí para os ouvintes, para acompanhar o Sessão 31 nas redes sociais. A gente está no Facebook, a gente tem lá o grupo do Sessão 31, a gente tem a fanpage, curtam a página lá. A gente também está no Twitter, no Twitter é o @secal31 e estamos também no Google+. Então vão lá, adicionem-nos, sigam-nos e é isso aí. Agora, enfim, vamos... Galera, apoiem mais aí, que é o único podcast sobre James Bond, ó, sobre Jornada nas Estrelas. E eu vejo às vezes que os fãs, eles compartilham muito pouco, gente. Vamos aí, curte aí, comente. Cara, é que na verdade na internet as pessoas só comentam pra reclamar mais, né, cara? Então por isso que... É verdade. Então vamos fazer um monte de besteira pra eles reclamarem. Então, vamos criar factoide aqui. Cara, vamos falar da tipo, encher o post de foto dela nua. Aí, vai encher de... E aí, ó, aí, você... aí vai ser tweetado até, hein? Mas aí não vai ter reclamação mesmo, né, porra? Aí. Parabéns, adoro o seu cast, cara. Meu Deus. Bom, pessoal, é isso aí, vamos lá. Então, bom, então, Gil, muito obrigado pela sua participação, cara. Eu sei que é difícil pra você ficar aí até tarde aí e tal, então eu agradeço mesmo aí a sua boa vontade, cara. Muito obrigado e até a próxima aí, cara. E aí, faz um jabá aí do Bondcast, cara. Valeu, e meu filho chama Leonardo, porque Leonardo remete muita coisa legal que eu gosto, e um deles é Leonardo Nimoy. É sério mesmo? É sério mesmo. Que legal, cara. Legal, muito legal, hein? Fascinating. E valeu pelo convite, acessem o bondcast.com.br. Volto em breve aí, se o Valdo me chamar. E a cerveja romulana continua gelada e vamos tomar junto. Falou. Ainda bem que o Gil não chamou o filho dele de Spock, né? Já pensou? A mulher dele não tinha deixado. Com certeza. Antônio, muito obrigado pela sua participação, a sua primeira participação, com certeza a primeira de outras aí. É muito legal bater esse papo, cara. Valeu, até a próxima, meu. Obrigado você por ter me convidado. Fiquei muito satisfeito, me senti honrado com o convite e estou à sua disposição para sempre que você precisar. Boa noite a todos aí e obrigado. Eu que agradeço, cara. Me despedi do Naelton. Naelton, valeu novamente. Mó legal, cara. Um papo muito bacana. Até mais, cara. Obrigado mesmo aí também. Sessão 31 é um podcast muito especial mesmo. Poder falar de Zona no Trio com profundidade é muito difícil de encontrar. Bom, valeu, cara. E, enfim, Ricardo, você que, né, tá aí comigo sempre aí, né, meu, muito obrigado mais uma vez, cara, até a próxima. Opa, obrigado pelo convite, Jonathan. E eu agradeço a todos que estão ouvindo aí, e kapla!